vai. Senta aqui, vai. Chão na Loló, falou que já tava legal. Os amigos levou ela pra treta, vai rolar um bacanal. Vem por cima de mim, piranha, vem. Trava buceta no pau. Trava buceta no pau. Trava buceta no pau. Trava buceta no pau. Trava buceta no pau. De bucetinha criminosa, quica, roça. Bucetinha criminosa, quica, roça. Bucetinha criminosa. Chão na Loló, falou que já tava legal. Os amigos levou ela pra treta, vai rolar um bacanal. Vem por cima de mim, piranha, vem. Trava buceta no pau. Trava buceta no pau. Trava buceta no pau. Trava buceta no pau. Trava buceta no pau.